Fecheiro 68, página 624. Kitty saltava ora num pé, ora noutro, um pouco desapontada que a caixa contivesse livros em vez de um serviço de jantar de Josiah Wedgwood, mas muito contente por ver Richard satisfeito. De quem é? De um velho amigo, James Thistlethwaite, com coisas da minha família de Bristol, disse Richard com a carta na mão. Agora, se me dás licença, Kitty, vou sentar-me à porta para ler a carta do Jem. Stephen vem jantar connosco. Depois contarei as novidades aos dois. Kitty tinha pensado num jantar de pão e salada para esse dia, mas resolveu estar à altura da ocasião, apresentando um guisado de carne de porco salgada, com sonhos apimentados. A carne estava excelente e recém-preparada, pois era produzida por eles. Quando Stephen viu o chapéu, soltou uma enorme gargalhada e insistiu em colocá-lo sobre a cabeça de Kitty e atar-lhe artisticamente as fitas. Receio bem que seja o chapéu a usar-te, disse, ainda a rir, e não tu a usar o chapéu. Sei isso muito bem, respondeu ela com ar majestoso. Como está a tua família? Perguntou então Stephen, voltando a guardar o chapéu. Todos muito bem, exceto o primo James farmacêutico, disse Richard com tristeza. A vista já lhe falha. Os filhos tomaram conta do negócio e ele retirou-se para uma bela mansão nos arredores de Bath, com a mulher e as filhas solteiras. O meu pai passou para a Bell Tavern, à esquina da rua, pois a corporação entregou-se a outra orgia de edifícios e deitou abaixo a Cooper's Arms. O filho mais velho do meu irmão está com eles, o que muito me reconforta. E o primo James do clero ascendeu a cônego da catedral, para grande alegria sua. As minhas irmãs também estão bem. Uma sombra atravessou-lhe o rosto. A única morte entre aqueles que conheci foi a de John Trevelyan Seely Trevelyan, que morreu de uma indigestão. De quê? É um mistério. Suporíferos e excitantes, aposto, alvitrou Stephen, que sabia toda a história. Muito me alegra. Há várias notícias gerais e muitos jornais para as ler. França teve, de facto, uma revolução e aboliu a monarquia, embora o rei e a rainha estejam ainda vivos. Para grande surpresa de Jem, os Estados Unidos da América continuam a existir como entidade e estão a delinear um tipo radical de constituição escrita e a recuperar rapidamente as suas receitas. Richard sorriu. Segundo Jem, a única razão para os franceses se revoltarem foi o chapéu de pele do Sr. Benjamin Franklin. Sabem o que ele escreve? Richard passou as páginas. Ah, ao contrário dos americanos que calibraram cientificamente um sistema de cheques e balanços, os franceses decidiram não instituir nenhum. A lógica terá por força de fazer aquilo que a lei não permite que se faça. Como os franceses não a têm, prevejo que o governo republicano de França não vá durar. Nisso ele tem razão. Kitty estava sentada olhando ora para um, ora para o outro, sem de facto perceber grande coisa, mas deliciada por Richard e Stephen estarem absortos em coisas do outro lado da terra. O rei estava muito doente em 1788 e certos elementos tentaram tornar regente o príncipe de Gales, porém o rei recuperou. E o porquinho Jorge não conseguiu deixar de fazer dívidas. Continua a recusar um casamento decente. E a católica romana, Senhora Maria Fitzherbert, é ainda o seu grande amor. A religião e as diferenças religiosas são as maiores pragas da humanidade, disse Stephen com um suspiro. Porque não poderemos viver e deixar viver os outros. Olha para Johnson. Insistiu para que os condenados se casassem. Porém, não lhes deu oportunidade de se conhecerem primeiro uns aos outros, porque a fornicação faz parte do conhecimento. Ora, disfarçou um ímpeto de mau gênio e mudou de assunto. E em Inglaterra? O Sr. Pitt é a autoridade suprema. Os impostos aumentaram incrivelmente. Há até impostos sobre novos jornais, gazetas e revistas. E os que anunciam neles têm de pagar uma taxa de 2 libras e 6 dinheiros, independentemente do tamanho do anúncio. Jem diz que isso obriga as pequenas lojas e negócios a deixarem de anunciar aquilo que vendem, deixando o campo para o grande comércio. Jem terá alguma coisa a acrescentar ao facto de o primeiro imediato e parte da tripulação do Bounty se terem amotinado e metido o tenente Bligh num escaler? Toda a gente fala da revolta do Bounty e não da Revolução Francesa, afirmou Stephen. Oh, eu penso que o interesse no Bounty vem do facto da tripulação estar mais interessada nas voluptuosas donzelas de Otaheite do que na fruta-pão, sem dúvida alguma. Mas o que diz Jem? Parece que o escândalo é enorme e polémico. Dizem que Bligh não está de modo algum isento de culpas. A parte melhor diz respeito à origem da expedição a Otaheite para trazer fruta-pão. Calculo que como alimentação barata para os escravos negros das Índias Ocidentais, disse Richard, percorrendo de novo as páginas. Cá está. O estilo de Jem é inimitável, por isso é melhor ler diretamente o que ele escreve. Um tenente naval, chamado William Bligh, é casado com uma senhora natural da ilha de Man, cujo tio é, por acaso, Duncan Campbell, proprietário das galés. O enredo é complicado, mas provavelmente por intermédio do Sr. Campbell, Bligh foi apresentado a Sir Joseph Banks, muito ocupado com a controversa peregrinação para ir buscar fruta-pão a Otaheite. O que me fascinou foi a natureza incestuosa das consequências do casamento expedicionário entre a Marinha Real e a Royal Society. Campbell vendeu à Marinha um dos seus navios, o Bethia. A Marinha mudou-lhe o nome para Bounty e nomeou Bligh, marido da sobrinha de Campbell, seu comandante e comissário. Com Bligh seguiu um tal Fletcher Christian, também de uma família da ilha de Man, aparentado com a mulher de Bligh e sobrinha de Campbell. Christian era o segundo comandante, mas não tinha qualquer comissão naval. Ele e Bligh já antes tinham navegado juntos e eram tão íntimos como um casal de florzinhas. Não digas mais, Jem, não digas mais. Isto resume que é a Inglaterra, afirmou Stephen, quando conseguiu parar de rir. Reina o nepotismo e até mesmo o incesto. O que é um incesto? Perguntou Kitty, que então já sabia o que eram florzinhas. São relações sexuais entre pessoas intimamente ligadas por laços de sangue, explicou Richard. Geralmente pais e filhos, irmãos e irmãs, tios ou tias com sobrinhos e sobrinhas. Exclamou Kitty estremecendo. Mas não percebo como é que aí encaixa o motim do Bounty. É uma figura de estilo chamada ironia, Kitty, disse Stephen. Que mais manda Jem dizer? Pode levar a carta para ler à sua vontade, mas há nela outra coisa que antes vale a pena ventilar, disse Richard. Jem julga que o Sr. Pitt e o Parlamento receiam que uma revolução em Inglaterra se siga à americana e à francesa. E considera agora Botany Bay um local necessário à conservação do reino. Há uma enorme agitação na Irlanda e o país de Gales e a Escócia também se mostram descontentes. Portanto, Pitt pode bem acrescentar rebeldes e demagogos às suas listas de deportados. Não discutiu as notícias pessoais do Sr. Thistlethwaite, que eram excelentes. O fornecedor de romances de 3 volumes às senhoras letradas tornara-se tão adepto da arte que conseguia produzir 2 por ano. E o dinheiro enchia-lhe os cofres tão copiosamente que compraram uma casa grande em Whipple Street. Tinha 12 criados, uma carruagem puxada por 2 parelhas de cavalos e uma duquesa como amante. Depois de Stephen ter partido, levando consigo a carta do Sr. Thistlethwaite e os pratos estarem lavados, Kitty aventurou-se a fazer outro comentário. Richard já não a aterrorizava, pois tentava o mais possível conter as suas tendências de Deus Pai. Jem Deve ser um homem imponente, disse. Jem? Imponente? Richard riu-se da ideia, recordando a figura corpulenta e gorda, de faces vermelhuscas, olhos azul pálidos e os pistolões a saírem-lhe dos bolsos do casacão. Não, Kitty. Jem é muito simples. Bebe talvez demais. Era um dos mais fiéis clientes do meu pai, nos seus tempos de Bristol. Agora vive em Londres e fez fortuna. Enquanto estive a bordo do Serge, foi ele que conseguiu preservar-me a saúde e a razão. Hei de estimá-lo durante toda a minha vida. Então, eu também. Se não fosses tu, Richard, eu estaria muito pior, disse, pensando agradar-lhe. Ele contorceu o rosto. Não consegues amar-me? Kitty ergueu para ele um olhar sincero. Já não pareciam os olhos de William Henry. Eram agora só dela. E igualmente, não, mais amados. Não consegues amar-me, Kitty? Repetiu. Amo-te, Richard, sempre amei, mas não é o que eu creio ser o verdadeiro amor. Queres dizer que eu não sou o mais importante em toda a tua existência? És, no que diz respeito à minha existência. Tinha uma eloquência de gestos, expressões, olhares, mas infelizmente as suas palavras não eram adequadas. Não conseguia encontrar as que devia para explicar o que lhe ia no espírito. Sei que pareço ingrata, mas acredita que não sou. Só que por vezes pergunto a mim própria o que me teria acontecido se não tivesse sido condenada e deportada para aqui, para este lugar tão longe da pátria. E gostaria de saber se não teria havido alguém para mim em Inglaterra. Alguém que agora nunca terei a possibilidade de conhecer. Alguém que fosse o meu verdadeiro amor. Depois viu a expressão do rosto dele. Sou muito feliz, apressou-se a acrescentar. Adoro trabalhar na horta e em casa. É para mim uma imensa alegria estar à espera de um filho. Mas quem me dera saber o que posso ter perdido? Como responder àquilo? Já não estás interessada em Stephen? Não, respondeu em tom de confidência. Ele tinha razão. Era uma paixoneta de menina. Agora olho para ele e espanto-me comigo mesma. E o que vês quando olhas para mim? Kitty curvou-se. Estremeceu como uma menina pequena que tivesse feito uma maldade. Ele sabia o que aquilo queria dizer e arrependeu-se de ter feito a pergunta, provocando nela uma mentira. Via que o seu espírito corria em círculos para encontrar uma resposta que o satisfizesse, mas não a comprometesse. E esperou já um pouco divertido para ver o que ela diria. Claro que aquilo era o verdadeiro amor. Compreender que o ser amado tinha defeitos, não era perfeito, mas mesmo assim amá-lo completamente. A ideia que ela tinha de verdadeiro amor era um fantasma. Um cavaleiro de armadura resplandecente que a arrebataria na sua cela para a levar consigo. Alguma vez atingiria a maturidade que deixa perceber o que era o amor? Duvidava, mas concluiu que era melhor assim. Dois velhos sábios na mesma família seriam demais. Ele amava o suficiente pelos dois. A resposta dela foi honesta. Já aprendera. Não sei verdadeiramente, Richard. Não te pareces nada com o meu pai. Por isso não é incesto. Gosto sempre de estar contigo. Adoro a ideia de ter dentro de mim o teu filho. Pois serás um pai maravilhoso. De súbito, Richard apercebeu-se de que havia uma pergunta que nunca lhe fizera. Queres uma menina ou um rapaz? Um rapaz, respondeu sem hesitar. Nenhuma mulher quer uma rapariga. E se for? Hei de amá-la muito, mas não terei grandes esperanças para ela. Queres dizer que o mundo pertence aos homens? Sim, julgo que sim. E ficarás muito desiludida se for uma rapariga? Não, havemos de ter outros. E alguns serão rapazes. Vou dizer-te um segredo, murmurou ele. Ela inclinou-se. O que é? É melhor que o primeiro seja uma rapariga. As raparigas crescem mais depressa do que os rapazes. E assim quando vier o primeiro menino, terá pelo menos duas mães. Uma quase da mesma idade, para o levar pelas orelhas para um sítio sossegado e lhe dar uma boa sova. A mãe verdadeira não será tão severa. Ela soltou uma gargalhadinha. Parece que falas por experiência própria. É verdade. Tenho duas irmãs mais velhas. Estendeu-se como um gato, alongando os músculos. Estou muito satisfeito por estarem bem em Bristol. Embora me sinta desgostoso por causa da vista do meu primo James, tal como Jem Thistlethwaite foi a minha salvação. Nunca sofri as doenças dos outros condenados, principalmente na prisão ou a bordo do barco. É por isso que, aos 43 anos, consigo trabalhar como um homem muito mais novo e fazer amor contigo como um homem muito mais jovem. Conservei o vigor e a força. Mas, de certo, passaste fome como os outros. Sim, mas a fome só prejudica quando chupa os músculos, até não haver remédio. E os meus têm mais substância do que os de muitos. Além do mais, a fome nunca durou muito tempo. No Rio, tive laranjas e carne fresca. Boas refeições na draga do Tamisa. De vez em quando, uma tigela de guisado de peixe. E um homem chamado Stephen Donovan, que me oferecia pãezinhos frescos com manteiga, cheios de agriões do Capitão Hunter. Tive muita sorte, Kitty, disse Richard, a sorrir, com os olhos semicerrados. Parecia ser um dia propício a recordações. Não concordo, respondeu ela. Creio que é antes uma qualidade que possuis, mas muitos homens não. O Stephen também. Quando vos ouvia falar do Major Ross, imaginei que também ele a possuía. E o Ned e a Olivia Lucas também. Eu não. É por isso que me sinto feliz, por seres o pai dos meus filhos. Têm a possibilidade de herdar mais do que eu. Ele pegou-lhe na mão e beijou-lhe. Que bonito cumprimento, mulher. Talvez me ames um bocadinho. Ela soltou uma interjeição de desespero e voltou-se para olhar para as mesas e cadeiras cheias de livros. A caixa de chapéus estava sobre uma cadeira. Quando vais entregar o chapéu a Lizzie? Perguntou-lhe. Creio que deves ser tu a levá-lo para fazeres as pazes. Não sou capaz. Eu não o levo. Quando se deitaram, a questão do chapéu estava ainda por decidir e Kitty sentia-se demasiado cansada para fazer sugestões amorosas. Richard dormitou 2 horas, sonhando com cortejos de rostos antigos, transformados e distorcidos pelos anos de afastamento. Depois acordou e levantou-se da cama de mansinho, vestiu as calças e saiu de casa. Tibi tinha agora a companhia de Fátima e Charlotte, a de Flora. Os 2 cachorros e os 2 gatinhos mexeram-se, até que Richard os sossegou. Estavam enrolados num tronco oco de pinheiro que ele pensara ser o canil ideal. Mais cães e gatos pela casa faziam-nos desistir de caçar ratos. McTavish fazia o que queria e já era tarde para mudar os hábitos. Continuava a ser o único macho, o galo da capoeira. A lua cheia erguera-se no céu ao oriente, ofuscando a luz das estrelas, à medida que o seu brilho pálido se despejava no firmamento. Podia-se até ler aquela claridade. Não havia uma nuvem no céu, e os únicos sons eram o gorgulejar da nascente, com a água a escorrer pela encosta abaixo, o murmúrio dos pinheiros, o xreque, xreque, xreque de 2 andorinhas brancas recortadas a negro contra os céus de prata. Levantou a cabeça e inspirou a noite e a sua clara pureza, o conforto da solidão, da distância, da mais completa paz. No domingo, depois do serviço religioso, escreveria ao pai, aos primos James e a Jem Thistlethwaite, para lhes dizer que conseguira construir um lar para si naquela imensidão austral. Tinha um novo canto, com a ajuda de algum ouro, pelo qual lhes tinha de agradecer. Mas, com ou sem ouro, tinha-o construído com as suas próprias mãos e a sua vontade. A ilha de Norfolk era agora a sua pátria. Entretanto, havia uma caixa para examinar. Antes de Kitty e Joey Long meterem na cabeça que a haviam de desmanchar para servir de lenha ou então para guardar as folhas secas da horta. Em vez de caminhar pela falha acima, desceu-a. A pequena casa de Joey ficava já na estrada de Queensborough, nos limites do caminho de Morgan, na beira do atalho para a casa principal. Joey e MacGregor eram as suas sentinelas, a sua primeira linha de defesa contra os predadores. Não que por enquanto os esperasse, mas quem saberia quantos e que espécie de condenados Sua Excelência iria enviar para ali, à medida que os seus problemas em Nova Gales do Sul se tornassem mais difíceis. Tendo encontrado um sítio ao luar, começou a partir lentamente a caixa, com a ajuda de um escopro e de um pequeno martelo. Uma vez retirado o pesado remate, o espaço entre o interior e o exterior surgiu, cheio de panos de linho. Poucos minutos depois, a caixa estava feita em bocados e ele retirara dela 100 libras de ouro. Despiu as calças, empilhou as moedas sobre elas, juntou os fragmentos de madeira, pôs as calças em cima e dirigiu-se para casa. Kitty dissera que não era sorte. Ele nunca tinha a certeza se era ou se se tratava afinal da graça de Deus. Mas haveria diferença? Ao construir aquela casa, pensara nessa mesma eventualidade. Nas traseiras e encostado à vertente poente, escolhera, ao acaso, um pilar de pedra e abrira-lhe um buraco no meio. Ninguém sabia, nem saberia. Guardando consigo 20 moedas, meteu as restantes 80 no esconderijo e voltou silenciosamente para casa e para a cama. Kitty sussurrou, ronronou. A cauda de McTavish bateu no cobertor. Richard fez uma festa ao cão, puxou Kitty para junto de si, afagou-lhe as ancas e fechou os olhos. A caixa de chapéu estava ainda sobre a cadeira quando Richard foi trabalhar de manhã. Ali ficou, a censurar Kitty. Enquanto esta andava pelo compartimento a limpar o pó, a lavar, a limpar os livros, a preparar os ingredientes para um almoço frio. O tempo estava quente demais para comerem a refeição principal do dia, à hora do calor. Talvez que se levasse Joe e fosse à cidade de Sydney, conseguisse encontrar Stephen e convencê-lo a vir jantar com eles, uma refeição cozinhada. Como Richard era atencioso. Junto à porta da rua, os restos da caixa estavam empilhados para servir de lenha, cortados com o tamanho exato para fazer o lume do fogão. Agora estava muito calor para o acender, por isso aguardaria até meio da tarde para cozer o pão. Hesitou ao pensar naquela delicadeza sempre tão habitual nele. Já na rua, voltou-se para olhar para dentro de casa e para a caixa de chapéus. Suspirou. Foi buscá-la e encaminhou-se para a estrada de Queensborough. Joey estava a cortar troncos de pinheiro. Richard decidira limpar espaço suficiente no caminho de Morgan para em junho plantar vários hectares de trigo e milho. E embora Joey não soubesse serrar, era muito competente a derrubar árvores. MacGregor avisou-o de que ela se aproximava. Não havia perigo de fazer cair a árvore para o lado errado, com MacGregor de guarda. Joey, importas-te de me acompanhar à cidade de Sydney? Ofegante, aquela alma simples olhou para ela com muda adoração e acenou com a cabeça. Pegou na camisa que estava pendurada num ramo próximo, vestiu-a rapidamente e partiram os dois em direção ao Monte George, com MacGregor e MacTavish aos saltos em volta deles. Tenho um recado a fazer na casa do governo, disse ela. Entretanto, Joey descobre o Sr. Donovan e convida-o para jantar esta noite. Depois vai ter comigo. Não te ponhas a passear.